Boa tarde, aqui Eduardo Axel Rude, começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. Uma hora, tocando aquilo que não toca normalmente no rádio. A gente vai ver muita novidade, muita descoberta, muita banda bacana, legal lá de fora, começando com o trio dinamarquês Who Made Who, que vão abrir o Sonora de hoje com Heads Above. They call me crazy. thought you would not kill to love the life you live. Don't let go. How I love you so. Terminando aí o bloco, a gente está escutando o som do Ivan e Alyosha. Apesar desse nome russo, o Ivan e Alyosha são dois carinhas lá de Seattle, que pegaram o nome para a banda de dois personagens do livro Irmãos Karamazov. Por isso, então, esse nome tão russo, né? E a música I Was Born to Love Her. Antes, The Narcoleptic Dancers, uma dupla formada por dois meio-irmãos, um francês chamado Anton Louis Jr. e uma holandesa chamada Melody Van Capers. Eles se descobriram muito tempo depois que eram meio-irmãos e resolveram montar uma banda. Esse Narcoleptic Dancers, a música é Not Evident. Antes, a banda canadense Island com Vapors. E começamos com o trio de Copenhague em Who Made Who com Heads Above. Direto para o segundo bloco, então, começando com o grupo australiano Husky, fazendo um cover dos também australianos In Excess. A música é Need You Tonight. Moment, 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay. Hey. So slide over here and give. Your moves are so wrong. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Tonight, so I'm not asleep. There's something about you, girl, that makes me sweat. At all, what you gonna do? I'm gonna live my life so slightly and give a moment. Your moves are so wrong. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my. You're one of my kind. could you ever love again? Could you ever let it happen? We're standing bolt upright, saying, well, let me at him. Could you open up your arms? Just a little. We're enough to let the light trickle. We're a trickle. Cause I warned you. We're living once again. We're just to let it happen. But I remember. Oh, could you open up your mouth? Tell me it's bloco começou então com os australianos do Husky, com Need You Tonight, do INXS. Depois a gente escutou o Dan Michelson and the Coast Guards, um projeto do inglês Dan Michelson. A música foi All the Trying. E terminamos com o projeto do americano Charles Grace, lá da Carolina do Sul. O projeto se chama Sleeping Policeman e a música foi Good Guy. Seguindo então com o Sonora dessa tarde, a gente vai para o terceiro bloco, fazer um bloquinho especial só com música de seriados de televisão, começando com aquele que foi o pai de todos os seriados modernos da TV, que é o Sopranos. Então a gente vai escutar aí, começar escutando a trilha de abertura do Sopranos, o Alabama Tree. O Alabama Tree é uma banda inglesa e essa música aí ficou conhecida no seriado, é Woke Up This Morning. I'm not afraid to die. quickly as a couple of porcupines and put it out fast all over the place. Pick a letter lower down the alphabet. Oh, she made me go. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I have to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind, never mind. I live the life I left behind. I live it full, I live it wide. Layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Então esse foi o bloquinho em homenagem aos seriados de TV. Para quem é fã de seriados deve ter curtido bastante. A gente começou com o Alabama Tree, com Woke Up This Morning. Essa música foi a abertura do seriado Sopranos, pioneiro da Golden Age atual da televisão. Depois a gente escutou uma música da trilha do Breaking Bad, também dos ingleses Fujia e Miyagi. A música se chama U. E essa última música aí que nós ouvimos é do Leonard Cohen, chama-se Nevermind, é do último trabalho do grande songmaker canadense e foi a abertura da segunda temporada do True Detective. Vamos seguir o programa então com um bloquinho só com vozes femininas e a gente começa com a inglesa de 28 anos, Laura Mvula, que tem uma voz maravilhosa com a música Green Garden. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Been the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, and down, down again. Putting my bag down, taking my shoes off, walking the carpet of green velvet. Outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Been the sunlight, don't mind the rainfall. Take me outside, sit in the green garden. Tree top and down, down again. put a spell on you. Cause you're mine, you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying, no, I ain't lying. You know I can't stand it. You're messing around. You know better, daddy, cause you put me down. I can't stand it. I put a spell on you, cause you're mine. Spell on you. Hold your camera high and click, exercise your right. That I would love everything that you do, and I do, hey, hey, hey, and I do. Oh, I never realized what a kiss could be. This could only happen to me. Can't you see? Can't you see? When I tell you that I love you, yeah, you would say you love me too. And when I ask you to be mine, gonna say you love me too. So I should have realized a lot of things before. If this is love, you gotta give me more. Give me more. Hey, hey, hey, give me more. Oh, I should have known better. When men were first drawn to Everest, it was an unknown quantity. E com essa versão da alemã Muriel Zoe para I Should Have Known Better dos Beatles, o Sonora encerra os trabalhos por hoje. Esse bloco só de meninas também teve, antes da Muriel Zoe, o Quero Quero Bonito. É uma banda inglesa inspirada no pop japonês, com esse nome tão peculiar, né? Os vocais da Sarah Midori Perry, a música se chama Picture This. Antes a gente escutou a Malia, ela é africana, da República de Malawi, mas ela é radicada em Londres, a música I Put a Spell on You. E antes, então, começamos com a Laura Mvula e Green Guard. All of them bound for a cold, white world. Sonora de hoje fica por aqui, mas o som segue na internet. Você pode escutar a rádio This Is It 24 horas. É a web radio que deu origem ao Sonora. Você pode ouvir na internet, pode ouvir no seu smartphone também. É só procurar no Google por This Is It. E também ver o fanpage da Sonora no Facebook para saber as músicas que tocaram e mais detalhes. Tá bom, gente? Um abraço e até semana que vem nesse mesmo horário. The air is getting thinner and thinner. At such heights, when you're lacking oxygen, you may think you're normal, but you're not.